Panorama Agrícola para 31 de janeiro de 2011, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo o programa Panorama Agrícola de 31 de janeiro de 2011, segunda-feira de lua minguante. O ditado de hoje é: o destino é uma questão de escolha. No Panorama Agrícola de hoje você confere. Na entrevista, questões ambiental e sanitária preocupam o agricultor. Ouça também orientações para o produtor de leite. E no Espaço da Mulher, se beber, não dirija. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para afastar os mosquitos, é bom usar repelente ou um creme perfumado. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O produtor de leite tem até junho deste ano para se adaptar à instrução normativa número 51. O alerta é da OSESC, a Organização das Cooperativas, que está orientando as cooperativas agropecuárias e os produtores de leite, que eles têm apenas até o mês de junho para se adaptar aos padrões da Instrução Normativa 51. A partir de julho de 2011, o leite não mais será aceito se não passar por todos os processos exigidos pela lei, que existe desde 2002, mas só agora está sendo cumprida à risca. A normativa classifica o leite em A, B e C, e dentro de cada padrão estabelece regras específicas. Para ser classificado como tipo A, o leite é necessário que seja produzido, beneficiado e envasado na propriedade. O leite tipo B pode ser armazenado pelo produtor por até 48 horas em temperatura igual ou inferior a 4 graus Celsius. E em seguida deve ser transportado para o local onde será pasteurizado. Já a instrução normativa fala sobre o leite tipo C como sendo coletado na propriedade e deve ser transportado até o local onde será industrializado em até 10 horas após a coleta. Boas práticas de produção e padrões de profilaxia, higiene e manejo devem ser rigorosamente obedecidos por todos. E também é necessário que haja teste negativo para fosfatase alcalina, teste positivo para peroxidase e também enumeração de coliformes menor que 0,3 por mililitro. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista do programa Panorama Agrícola de hoje é com o presidente da FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura de Santa Catarina, Hilário Gottselig. E o assunto passa pela situação do agricultor familiar em Santa Catarina. O senhor, por conta das suas atividades, seu Hilário, esteve ao longo do ano de 2010 em pelo menos 232 municípios dos 293 do estado de Santa Catarina. Que situação o senhor encontrou no meio rural nesses municípios, seu Hilário Gottselig? Olha, nós sentimos uma situação junto ao agricultor bastante preocupante, pois as comunidades nossas do interior, junto com as suas famílias e nas comunidades, os próprios agricultores vêm se fechando cada vez mais, se isolando cada vez mais nas suas propriedades ou no seu conjunto de, né, de atividades, a sua atividade econômica e familiar. Quais os motivos que está levando a isso? São três motivos bastante fortes. O primeiro delas é a responsabilização quase que única de todos o caos ambiental que estamos vivendo no mundo e a responsabilização dos nossos agricultores em relação a essa questão ambiental que se prega no mundo. E aí a sociedade urbana tem se escondido em relação aos seus problemas internos dentro das cidades, passando a responsabilidade para os agricultores no campo. E aí tem a penalização, onde que o agricultor, se ele utilizar de qualquer bem da sua propriedade para o seu uso próprio, seja da própria água, de uma árvore para melhoramento do seu espaço, da casa, moradia, do sigo, paial, coisa seja o que for, e não tiver a licença, coisa dessa natureza, ele passa a ser penalizado. E nós temos visto no estado de Santa Catarina diversos casos onde que, por qualquer denúncia, a polícia chega na casa do agricultor com cangurão, metralhadores e tudo mais, achando que ali tem um bandido. Isso está levando o agricultor a se fechar cada vez mais. A segunda deles está na área da sanitária. Campo de sanidade e a ilha que Santa Catarina está buscando no melhoramento e condições sanitárias para exportação, inclusive para o mundo de carne, e as exigências que vêm se tocando está se repassando aos agricultores, especialmente aos agricultores familiares. E aí, toda aquela cultura, tradição que vinha no nosso interior está se terminando. Por exemplo, um agricultor que abateu um animal, uma vaca, um porco, fazer o seu salame em casa ou na sua comunidade, isso começa a ser proibido, aliás, está sendo proibido e penalizando os agricultores em torno da sua utilização. E até muitos dos agricultores vendiam seus produtos na cidade, no mercado, na feira, seja onde que for, e hoje está sendo proibido que esse agricultor venda. Tem casos no estado que até estão fiscalizando as bolsas das mulheres, porque a mulher faz o queijo ainda em casa e traz para um amigo, um vizinho, um parente na cidade, e a fiscalização está utilizando disso. Mas, seu Hilário Gottselig, essa questão sanitária não é importante conjugar as duas questões, a sanidade e a tradição? Exatamente, é o que nós estamos querendo. Nós precisamos, não se resolve nem no campo ambiental, nem no campo sanitário e nem no trabalho de menor no campo, se você força na área da penalização. O que nós temos que buscar é um diálogo com o Estado de Santa Catarina, com os órgãos fiscalizadores, com os órgãos controladores, e a legislação, e até ajuste da legislação, para que os agricultores possam criar critérios e regras na busca do melhoramento sanitário, que nós estamos de acordo, e que possa ter um processo de controle nessa natureza, e não só a penalização. Hilário Gottselig, presidente da FETESC, muito obrigado pelas suas informações aqui no Panorama Agrícola. Eu que agradeço. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação, informações que podem contribuir com o seu bem-estar. Segundo o Ministério Público de Santa Catarina, o crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado mesmo quando não for realizado o teste de bafômetro ou exame de sangue. Se for visível que o motorista está bêbado, o teste clínico feito pelas autoridades ou a presença de testemunhas serve como prova da embriaguez. Se o motorista se recusar a fazer o teste do bafômetro, estará sujeito a multa e a pena de suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Dirigir embriagado é crime, com pena prevista em lei. A associação de álcool e volante muitas vezes é causa direta de acidentes que resultam em morte ou invalidez. O motorista deve ter total atenção no trânsito, o que não é possível quando se ingere álcool. Está cientificamente comprovado que o consumo de álcool retarda as reações do cérebro e torna os reflexos descoordenados. Ainda cria a sensação de coragem, o que é muito perigoso ao volante. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.